moral de bico. Se liga aí, novinha. Tchim, uma pra você, chupi. Ó, ó. E aí, minha prima? É CD ao vivo hoje, é, Tote? Hã? Hã? Se liga aí, ó. Vai, mulher, fica tranquila que chegando a tua raba. Mulher, fica tranquila, vem jogando a sua raba. A tropa vai te pegar e você vem jogando a raba. Tropa vai te pegar e você vem jogando a raba. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, remole, não para. Tcheca, taca, xereca, remole, vai. Taca, tcheca, taca, xereca, remole. Aô! Taca tcheca, taca xereca remolino. Taca tcheca, taca xereca remolino. Taca tcheca, taca xereca remolino. Como é que é? Ô! Vai, mulher, fica tranquila que chegou a tua hora. Mulher, fica tranquila, chegou a tua hora. Tropa vai te pegar, novinha, jogando a raba. A tropa vai te pegar, vai, vai, vai. Oi, taca, taca, taca, taca, taca, xereca. Aumenta o som do paredão, legal. Taca, taca, taca, xereca, rebolinda. Vai, mãe. Usando o gráfico, print mais. Taca tcheca, pediu pra parar. Tem que ser na manha. Tem a hora de fazer rapidinho e tem a hora de fazer com jeitinho, né? Então, assim, na hora da transa tem que, hein, conciliar os dois, né? Ou não é, pai? É isso aí, pai, é desse jeito. Oi, taca tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, recolhinho, não para. E o nome tcheca, tcheca. O dono da chiola chegou, Tote! Segura a pressão, viadinho! Segura a pressão! Taca tcheca, Júlia Morim Produções! Taca tcheca, tcheca, taca, quem tá falando é o Caestrona! Joga pra cima do jeito que tá, do jeito que tá. Alô, Thiaguinho! Tchá, tchá, o rei do fosso. Tamo junto, tchá, tchá. Você é meu e vem do lado.